Não existe nem vida de morte, filho. Existe o brilhar eterno, filho. Daquele que nos criou. E de para ele vamos de retornar. De sempre de tendo como base, filho, de os sentimentos e o pensamento de paz e amor. Amor incondicional. De ege em todas as dimensões, filho. De o degrau sagrado, de da melhor elevação, de da melhor de evolução, de fazendo manifestar os conhecimentos, de para já prática, né, meu filho? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. E meu bom Deus, meu filho, será mais um todo um cearada de nego um velho. Graças a Deus. Pombinho de Abatalá, vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar pai João para trabalhar. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda. Graças a Deus, meu filho. E Jesus, meu filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus, meu filho. Que assim seja, louvado, Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus. Louvado seja. E meu bom Deus, meu filho, será mais um todo um cearada de nego um velho, graças a Deus. Como tá passando um filho negro? Graças a Deus, Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meu filho. Louvado seja. O nego já estava esperando de uma oportunidade, né, filho? A falar assim, sim. Em Cristo Jesus, meu filho, graças a Deus. Pai. Como esse nego já falou assim, Xunxê. Esse nego tem muita satisfação em falar com o Xunxê, viu, filho? Que bênção. Eu também, viu, Pai João? Nossa, que bênção, que presente, viu? Adeus, meu filho. Adeus, meu filho. Vamos ir com a arma ajoelhada, filho. Já agradecer nosso Senhor Jesus Cristo. Já a oportunidade de ouro e prata que nós estamos recebendo. De poder ir mais uma vez na luz do Cristo de Deus. De levar uma palavra fiarada de negaiada velha, né, filho? Graças a Deus. Oh, graças a Deus. Graças a Deus, Pai João. Eu estou muito feliz, viu? De uma vez de pedir a vossa licença, meu filho. Senhor. De fazer um frimador de nessa via, né, filho? Sim, senhor. De pra si mesmo nessa de palavra que o nego vai passar assim, viu, filho? Tá bom. De na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, xaravá de todo o povo de Cachoeiro, filho. Oh, graças a Deus. De xaravá todo o povo das matas, graças a Deus. De xaravá de todo o povo das pedreiras, graças a Deus. Xaravá as luzes benditas que vem de Deus Pai. Todo poderoso, graças a Deus. E pronto, filho, o nego já deu uma frimeja de um fio de nego. Mas de poder de fazer um projeador com xixi. Chega a graça de Deus Pai. Deus Filho e Deus Espírito Santo, viva Jesus, viva. Graças a Deus. Graças a Deus. Te xaravá nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Junego é um velho, filho, já falou assim, chefe, numa linhagem, né, filho? Já agora Junego já preferiu de falar de também. E na linhagem de sagrada de Umbanda, né, filho? Já força iniciática já é de especiar, mas as forças básicas de Umbanda, meu filho, já são muito necessárias, não, filho? Já o confluir de forças e energias, filho, em favor de cada um que busca em Cristo Jesus a renovação de propósito, né, filho? De levantar dos tristes caminhos, filho. De levar de no coração o amor incondicional, né, filho? De seja em que linhagem for, filho. De o amor de é já a base de tudo, né, meu filho? Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor, gente, eu cresci, graças a Deus. Graças a Deus, Pai João. Graças a Deus. Junto já dois de nosso dia é sempre de muito prazer hoje, mas pra este nego conversador, né, meu filho? O nego gosta de uma prosa, filho. Ai, que maravilha. Graças a Deus. E sabe por quê, meu filho? Por quê, Pai João? Falava de ter já energia, filho. Uhum. De porque de o pensador é palavra de do Espírito, né, filho? Uhum. E o nego falou, Xunxé, uma vez, filho, de daquilo que Xunxé pensa de vosso Espírito de caminho, né, filho? De daquilo que Xunxé sente, Xunxé plasma cada passo, né, filho? De pensar dois sentidos, filho, de a força básica necessária, filho, para um caminhar seguro, de reto em Cristo Jesus, né, filho? De pensar uma coisa, falar outra e agir de outro jeito, né, filho? De agir de toda a confusão, né, meu filho? É mesmo. De nenhuma dor se manifestou até hoje que não fosse por essas bases. Uhum. Já confusão de do sentidor. De o pensador já anuviado. De leva de ação de confusa e fraca, né, meu filho? Já decisão, filho, de tem que de começar de no pensador e no sentidor, para que as ações de possam ser dinamizadas na energia de maior, né, filho? Sim. Se bem se disse uma vez, filho, que toda energia de pode de aglomerar, né, filho? Sim. De como pequeninas forças que se juntam de se condensam, filho, para de manifestar uma realidade, né, filho? Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. Nossa. O nego vai me esperar se um chico conversar, né, filho? Porque o nego conversa demais, né, filho? Epa, João, graças a Deus. O senhor falou em algumas ocasiões do nosso diálogo hoje que o senhor já falou comigo antes, é assim mesmo? Sim, meu filho. De um da minha linhagem, né, filho? Sim, isso. E um que vem de na força de sagrada das cachoeiras, transmutando-se os tristes caminhos do passado em força de energia em favor da própria evolução, né, filho? Graças a Deus. De cada um de nós, meu filho. De és o aprendiz da vida, meu filho. Em cada passo uma nova iniciação, né, meu filho? É, sim. De não haja aquele, filho, que de possa de dizer que tudo já sabe, filho. Porque a cada dimensão, de é de um aprendizado novo, meu filho. De é de uma alegria de nova. De é um servir de mais dinamizado, né, meu filho? Nossa. Então, se um nego já teve uma proja com Xunxê. De porque de quando um pai João de fala, filho. De todos estão de junto, viu, filho? Nossa. De não é que esteja desligado um do outro. De são de centenas e centenas de na personalidade, filho. De um de não de tem de identificação com o outro assim. Mas de na individualidade. De sem como se um cheio fala o tal do ego, né, filho? Eita. Somos todos um só, meu filho. E numa tarefa constante de clamar nem que seja no deserto, filho. De pelos nomes de sagrado da presença divina neste universo, o Cristo de Deus, filho. Que se manifesta nas linhagens sagradas de Umbanda. Já através da linha que se chama de Oxalá, né, filho? E o Batalá, e como Gil fala, de o povo do Grande Oriente, de todos os Sakyamunis de todos os Krishnas, todos numa força-tarefa de paz, de esperança e de fé, meu filho. E não importa os nomes, de o que importa é a mensagem, né, meu filho? Sim, senhor. Existe uma mensagem, meu filho, que vem da sabedoria, de como o Juné uma vez falou assim, de ela de começa, de tem de sua manifestação e tem a finalização, e sempre com sabedoria. De pro quê, filho? De um espírito de que carrega em si, de um bocadinho da luz do Cristo. É na luz do Cristo que busca o saber, né, filho? Graças a Deus. O nego, nem tudo o nego tem as permissão de muito falador. Mas tá cá, filho. A servir em nome do Cristo de Deus, viu, filho? Graças a graças Deus. Graças a Deus. Ei, Pai João. Nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Nossa. Graças a Deus. Ei, Pai João, que felicidade, viu, recebê-lo aqui no diálogo com os espíritos, viu? Olha. Se o nego já quer agardar, de uma oportunidade de servir, viu, meu filho? Ei, graças a Deus. Filho, é no servir que já a realização do amor se faz, filho. Porque de aquele que te ama e te serve, viu, filho? Graças a Deus. Graças a Deus. Se o nego Gigi falou assim, é de um triângulo bendito, né, filho? Que esse nego de carrega de sempre de dentro do coração. De humildade, tolerância e amor. Sendo o amor já concretização de verdadeira da vida, né, filho? De amor incondicional, meu filho. De amor de que o Cristo de Deus te doou a cada um de nós, meu filho. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, o triângulo, Pai João, humildade, tolerância e amor, é importante só para a gente depois que morre ou durante a vida? Não existe nem vida de morte, filho. Existe de um brilhar eterno, filho. Daquele que nos criou. E para ele vamos de retornar. De sempre tendo como base, filho, de os sentimentos e o pensamento de paz e amor, filho. Amor incondicional. Gege em todas as dimensões. De o degrau sagrado, de da melhor elevação, de da melhor de evolução, de fazendo manifestar os conhecimentos de para já prática, né, meu filho? Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Como que faz, Pai João, uma pessoa que não tem humildade, para ela primeiro descobrir que não tem realmente e para começar a ter? Juntos é fácil de diferenciar já a humildade do orgulho, filho. De orgulhoso de nada faz, porque só pode fazer pouco, né, filho? De humilde, meu filho. De mesmo no pouco que sabe, já está disposto a servir. E já fazer de um pouquinho que possa fazer, né, filho? Graças a Deus. Porque, filho, já a humildade já tem como os alicerces o amor incondicional. E não de o reflexo dos egos, né, meu filho? Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus, Pai. Então, e a tolerância? Como é que a gente sabe que não tem tolerância e como a gente adquire tolerância na vida? Quando já as diferenças de faz, de agitar, de as energias de mais de pesada do coração, né, filho? De quando o coração está cheio de terra, né, filho? E a água de da benevolência de não consegue lavar. e de ter a aceitação das diferenças de cada um. De que a intolerância impera, né, filho? De a diversidade de todas as coisas formam uma unidade perfeita no universo, filho. De o claro e o escuro, o branco e o preto, a luz e a sombra se completam, e para que o universo se manifeste com toda a sua grandeza, meu filho. De dizer que a lua é mais bonita que o sol, já é uma intolerância, né, filho? Porque essas grandezas, filho, não se tem comparação. Já toda intolerância começa, filho, de pelas comparação, né, meu filho? Graças a Deus. Já aquele que vive de comparar e não de analisar, né, filho? De analisar mesmo que fala, filho. A comparação é muito diferente da análise, né, filho? Sim, senhor. De analisar já teu o coração de preparado para aceitar que existe a diferença, né, filho? De comparar já tentar de fazer uma grandeza caber dentro da outra, né, meu filho? Nossa. Graças a Deus. Graças. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, filho. Para sempre seja louvado. Graças a Deus. Graças a Deus. Tu deve estar muito satisfeito, viu, meu filho? Graças a Deus. Que bênção, pai. Graças a Deus. Inclusive, amanhã a Ângela disse que o senhor já até sabia que a gente ia conversar. Quanto tempo que o senhor já sabe, pai? Da última vez que um da minha linhagem falou com o chefe. Já tinha ficado marcado de uma outra prosa, né, filho? Nossa. Que maravilha. Porque, filho, uma força iniciática, a gente não abre mão da força mágica, né, filho? Graças a Deus. E o nosso amado de Pai Francisco de Assis, né, filho? De na sagrada seta branca, já é um só, né, filho? Oh, yeah. De um na força iniciática e o outro na força mágica. De todo de Pai João de Cachoeira, filho. De caminha nas duas forças. De age dentro delas. De para já alcançar o coração de cada filho. E fazer com que cada um, filho, compreenda que deve de ser como uma cachoeira, filho, de encontrando as forças mesmo nas próprias quedas, né, meu filho? Graças a Deus, pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Nossa. Então, meu filho, já essa prosa já tinha sido preparada desde o princípio, né, filho? De porque, filho, de necessária compreensão. De que mesmo quando o externo parece diferente, o interno tem que ter o alicerce, né, filho? Sim. Já frimeja, que é a luz, filho. De porque já a luz, filho, de não é só o símbolo do sagrado, né, filho? Já é o próprio sagrado manifestado, graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Louvado seja, pai. O senhor falou de Francisco de Assis e do pai Seta Branca. De que forma Francisco de Assis influenciou sua vida? De humildade, tolerância e amor, filho. De algo que vibra no universo constantemente, viu, filho? Nossa. Influencia todos os seres que buscam a evolução, filho. Nossa. E todos recebem nessa força, filho, graças a Deus. Seria, no mundo espiritual, o Pai Seta Branca um superior da linha do Pai João da Cachoeira? Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. Todos são de iguais de perante o Cristo de Deus, porque o amor, filho, igualar a todos da feu. E as hierarquias é pelo servirmo, viu? E o próprio Cristo de Deus deixou de como Gil fala, fez, já senha, né, filho? Pra de conseguir, como o fala, já abrir os programas certo, né, filho? E a senha é o cheiro, viu, meu filho? Já aquele que quer ser grande no reino do Pai, que sirva a todos os seus irmãos, graças a Deus. Isso é esse grande de servidor de faz, né, filho? Seja numa roupagem de força básica, seja numa roupagem de força iniciática. De sempre servindo, filho. E é essa grandeza, né, meu filho? Sim, senhor pai. De um ego de nos servir, de para de também de evoluir, né, filho? Eita. Então, de como Gil fala, são cheios. De uma diretriz que o nego chegue, né, filho? De recebendo nas forças básicas e naturais das cachoeiras a energia necessária de amor profundo, filho, para emanar para toda a fiarada dele. Graças a Deus. Graças a Deus, pai. Então, o senhor trabalha sob a luz de qual orixá? Graças a Deus, filho. De em todas as sete forças, o nego recebe de um átimo de luz, meu filho. Mas o nego já tem já preferência pela força de tarefa Oxum, né, filho? De Oxumarão, filho. De como fala de um povo de estudado, né, filho? Que colocou de um nome de tronos. E um trono de amor incondicional está em todos os elementos, em todos os caminhos da natureza, meu filho. De porque de água, filho, de é de forças de fluídicas de especiais, né, filho? Em tudo ela está. De não só de na vibração sagrada, de um campo sagrado de natureza, mas em todos os corações, filho. De haja um fluir constante e energético, de fortalecendo já cada um, já manifestar o amor, filho. Principalmente o amor que une todos os seres, o incondicional, o tolerante e o humilde, de aceitação e paz, para que se possa ser como de um solvente universal. De limpando de todas as dores, de todos de os amores podendo de elevado, né, filho? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, esse filho, o nego já agradece já essas forças e benditas que fluem, filho, de são de um fluir, de são uma fluência. Se por conta disso o nego tem um amor especial de pela força das cachoeiras, de onde muitos povos atuam, e não só de mim. Se é chamado de Nossa Senhora Conceição de Aparecida, né, filho? Sim. E outros chamam de Oxum, né, filho? Mas é de um amor de materno, né, filho? E de acolhe sempre, filho. E para que o Gil Negro possa evoluir, e esse foi um local especial para ele, né, filho? Graças a Deus. Graças a Deus. Tem muita gente ouvindo, inclusive eu, né, que gosta muito do senhor e respeita muito o senhor e gostaria de dar um abraço no senhor. Como é que a gente faz? O nego de recebe cada vibração com amor e todos os joãos, que são vozes que clamam em todos os campos pelo brilho sagrado do Cristo de Deus. Recebem o mesmo de abraço, filho. Eita. Sendo sempre um só, na individualidade de cada um, à luz dos Cristos que nos reuniram, né, filho? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, um pensamento de carinho para com uma entidade é um abraço. Um abraço do coração e é respeito do meu coração. O que que o senhor falou? De cada sentido e pensando. Uhum. De direção já um de que serve em nome do Cristo de Deus. E é sentido, graças a Deus. Cada de pensador, cada de pensamento, cada de sentido, cada de sentimento. Já é recebido, filho. Na luz do Cristo de Deus. Que brilha em cada coração, né, filho? Nossa. Já ouviu o nervo, filho? Sim, sim, senhor. Então, vamos falar... Salve a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Salve o povo de Cachoeira, graças a Deus. Salve as forças benditas que vem de Deus, Pai, tudo poderoso, graças a Deus. Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus, Pai. Escutou o nervo, filho? Sim, senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O pai João, o senhor fala... Ele vai te levar, já tá sentindo um abraço dele também, viu, filho? Quem? Porque é um abraço de desse nego, de toca de chunchei agora, viu, filho? Ô, pai, graças obrigado, viu, pai? Que bênção, não é mesmo? E as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, filho. A força sagrada, oxalá. Jeová está lá, filho. O senhor... Arcanjo de cada filho desse nego, viu, filho? Graças a Deus. Graças a Deus. O senhor falou que a dor se manifesta antes no pensamento, depois no sentimento e depois acontece no físico. É assim mesmo? De começa de na arma, né, filho? De no espírito, meu filho. De toda dor do espírito, de vem pro pensador, pro pensamento. Uhum. De manifesta no sentimento. De muito de depois, meu filho. De o desequilíbrio se manifesta na matéria, né, filho? Uhum. De tanto de no corpo material, de quanto envolta nas coisas da vida, que de estrutura, né, filho? De porque o mental, o emocional, de tem influência na vibração de cada um, né, meu filho? E a vibração, meu filho, de é a vossa sentença, né, meu filho? Graças a Deus. Então, quando disseram o seguinte, para a gente parar de atrair para a nossa vida espíritos desinformados, desorientados, é preciso eliminar na gente aquilo que os atrai? Era disso que estava falando, da vibração da gente? De sim, meu filho. De graças a Deus, porque de Xunxé já percebeu, meu filho, que mesmo a treva mais intensa se transforma diante da luz, meu filho. Uhum, sim. Não há de pro que se temer de um mar, meu filho. De um mar não tem existência. De um mar somente é a falta da manifestação do bem, né, filho? Graças a Deus. Entendi. De nosso Senhor Jesus Cristo, de um ensinador de nosso, filho. De dizer de muitas vezes que não se deve de confrontar o mal, né, filho? De não há necessidade do atrito, porque o atrito é que gera de todos os desequilíbrios, né, filho? Nossa. É na paz e no silêncio interior, meu filho, que o Cristo de Deus de fala, porque é nessa paz que ele se manifesta. Em tudo e por tudo, nosso Senhor Jesus Cristo, na lei da graça de ele, de dar o amparo a cada um, de dentro para fora, né, meu filho? Nossa. de querer de mudar o de fora sem mudar o de direito, né, filho? Não dá. O engano de muitos, né, filho? Já de prefeito, sabe, assim, de cada um de vive conforme a própria vibração, né, filho? De não há de nenhum, filho, que de se misture com já treva que esteja com a luz acesa, né, filho? Nossa. Já candeia viva do próprio de espírito, filho, de haja o amor, de humildade e a tolerância, de compreender que a criação não tem erro, né, filho? Nossa, pai. Graças a Deus. Eita. E não há de nenhum desequilíbrio na criação divina, filho. De Deus Pai, tudo poderoso não erra, filho. E de todas as forças manifestadoras de Ele, de tanto do alto quanto do embaixo, filho, manifesta essa mesma perfeição, filho. Já perfeição, filho, já é como o mar, de como a lua. O mar tem suas ondas, meu filho, e um eterno ir e vir. E é perfeito assim. Já a lua, meu filho, tem suas fases, e é perfeita, é assim. Eu torço para o que a humanidade exige uma perfeição que ainda não alcançou, que é de compreender de que a mudança, a transformação já é sempre necessária, amor. Já a paciência já nasce daí, meu filho. O aceitar o ir e vir do universo. De caminhar de seguro diante de todas as transformações. Graças a Deus. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Ensinador nosso, né, filho? Nossa. Então, como o senhor falou da lua, me veio na mente, pai João, que o ser humano na Terra podia funcionar igual à lua, aonde ela reflete a luz do sol, nós poderíamos refletir a luz do Cristo. Essa já a função que cada um de pegou quando resolveu e aceitou retornar à matéria, né, filho? Nossa. De fazer manifestar o amor que carregava dentro de si. Porque o amor é a manifestação divina, né, filho? E o amor já é de manifestação divina. E o amor à justiça é a manifestação divina, filho. E o amor ao conhecimento é a manifestação divina. De o amor, já o equilíbrio, filho, já é uma manifestação de mim, tudo e por tudo. De Deus, já é amor, né, filho? Graças a Deus. Graças a Deus. De refletir, filho, de essa de luz, de se desencapar, filho, de tirar essa poeira, dos enganos e do peso material e de deixar a luz brilhar, filho. De não precisa fazer muita coisa. Já é contemplar já Deus com o coração e com o espírito aberto, filho. De sabendo, filho, que as diferenças são de abençoadas, filho. De tudo que é diferente traz um ensinamento bom, filho. É permitido de ser diferente, né, filho? Graças a Deus. Graças a Deus. Isso não serve ter uma visão boa, né, filho? A verdade é que cada um é um sólido e cósmico, filho. Centelha bendita de Deus Pai. Manifestado em todas as dimensões, até a dimensão Terra. De para de não só refletir, filho, mas manifestar em si essa luz. Porque, como o nego já falou, já a luz não é somente o símbolo do sagrado, filho. É o próprio sagrado manifestado, né, filho? Graças a Deus. Graças a Deus. Viva. E aqueles que buscam a luz, buscam o sagrado, né, filho? Sim, senhor. Buscam a Deus Pai Todo-Poderoso. Gil Pai, já mãe, Gil Filho na unidade do Espírito Santo, né, filho? O Espírito da Verdade, graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, filho. Graças a Deus. Esse aí é, Pai João, o graças a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, são características próprias que eu tenho percebido quando falei também com o Pai João da Cachoeira, dessa linhagem. Por que que é assim, Pai João? Para que o terceiro verbo, que é o pensamento, o segundo verbo, que é o sentimento, de possa de ter reflexos brilhantes na de horas de passar o mantra, né, filho? São mantras, meu filho. Olha. Mantras especiais, de aberturas de portais especiais, meu filho. De quando de um nego de mantra, filho. De um portal de luz se abre, filho. Oh. De vindo perto do Altíssimo e de correndo todas as dimensões. E todos os seres alcançados por essa força luz te recebem uma elevação, meu filho. Nossa. Que essa linhagem repete sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, meu filho. E aí, Pai João? Descansadinha na parede, né, filho? Graças a Deus. Não, não conhece muito dessas modernidades, né, filho? Já deu. Pai João, o senhor estava falando que cada vez que o senhor fala louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus, abre-se um portal. O senhor pode falar mais sobre isso? Eu fui em cada de dimensão de uma força do ser vivo e faz presente, né, filho? Uhum. Porque o amor já é lei universal do equilíbrio, né, filho? Então, chama-se de nessa terra aí de mantra, né, filho? Já é como de uma de chave bem grita que já abre as portas do céu, né, filho? Nossa. Nessa linhagem, filho. De cada de nego de onde vai de mantrando, de emanando essa força, luz em favor de todos aqueles que buscam, meu filho. De porque de um nego de é como de um fala, de uma voz que clama, né, filho? Nossa. De ao clamar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de na graça de Deus Pai, os negros de busca de na luz, de alumiar os caminhadores de cada um, né, filho? Sim. De aqueles que estão já dispostos já recomeçar a caminhada em busca do pai, da mãe e do filho, na unidade do Espírito da Verdade, filho, de reconhece o clamor do negro. E passam por esses portais. Porque, filho, de nem tudo que é invisível já é espiritual, né, filho? João Tote, filho, já acendeste clarão em todas as dimensões. De muitos, filho, de reconhece a si mesmo. E de retorna já caminhar de no ritmo universal, né, filho? De buscando o equilíbrio. Porque o equilíbrio é a manifestação de toda a lei, né, filho? Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Oh, graças a Deus. Você não entendeu o negócio? Sim, senhor, mas assim, cada vez que a gente ouve um Pai João da Cachoeira falando, a gente, de tanto ouvir, de se sentir tão bem com as suas palavras, a gente acaba adotando isso na nossa vida. É bom, Pai João, ou seria chamar o nome de Deus em vão? De chamar o nome de Deus em vão é de não carregar amor no coração, filho. Mesmo. Porque... Praça das Pedreiras, graças a Deus. Voltei, Pai João. Praça das Matas Virgens, graças a Deus. Onde é que tá tendo que mantrar, filho? Faz de figurar, já proja, né, filho? Viu, já de interferência vem, né, filho? Demais, e elas não são mais fortes, filho, do que a certeza bichuca do amor de Deus Pai, filho. Nossa. Se cortar, já fala de um nego velho, filho. De não, de muda já fosse a tarefa que ele veio cumprir, né, filho? Graças a Deus. De no cumprimento de do amor, filho. Já perseverança nos faz pacientes, meu filho. De nem sempre, filho. De a escuridão, de se acar, mas com escuridão, filho. De muitas vezes a escuridão já anseia pela luz e para se reconhecer, né, filho? Sim. Se não há que temer o mal, de não resistir a ele, filho. De nosso Senhor Jesus Cristo que ensinou, meu filho, de não resistais ao mal. Antes de alumiar ele, né, filho? De porque não tem treva que se resista de a luz. Porque a treva, assim que entra em contato com a luz, filho, se clareia, graças a Deus. E de nós, filho, de não estamos já cá, de para provar que a luz existe, né, filho? De estamos já cá, de só para chunchar e já abrir os olhos, né, filho? Aí dá drumência, filho. De esvaziar um pouco as terras que estão no coração. De deixar manifestar a luz que já carrega em si, né, filho? Graças a Deus. Já nossa intenção, filho. Uhum. Já intenção de um objetivo. A tática e a ação. De forma de uma força luz, filho. Uhum. Em todas as dimensões. Nossa. Graças a Deus. Então, essas interrupções, às vezes, Pai João, é interferência das trevas? Sim, meu filho. São formas de tentar de impedir de que uma proja tão simples aconteça, né, filho? Eita. Porque, filho, há corações que estão se esvaziando de terra de para colocar juiz. Frito em ação, filho. E de nem todos, filho. Uhum. De compreende que há uma necessidade dessa interferência, né, filho? De são já as necessidades de cada um, filho. De aprender a paciência e a tolerância de com mais afinco, né, filho? Se não é porque se um se atrupicou, filho, isso não é, vai deixar de andar, né, filho? Não é porque você tropeçou trupicar que vai deixar de quê? De todos trupica, filho. Uhum. De continuar o passo firme depois do trupicão é que é difícil, né, filho? Ah, entendi. De caminhar, né, filho? Nossa. Trupicou, de machucou o dedão, né, filho? Mas o dedão ainda continua no seu pé, filho. Só tá meio dolorido, né, filho? E de pra chunchar, de fazer o entendi. Que o bem, meu filho, de a bondade, de aceita de cada trupicão, filho, de como graça e como bênção, meu filho, para o aprendizado, né, filho? E o maior deles, é, filho, é que Xunxê sempre é maior que a preda, né, filho? Se Xunxê recebe pedrada, é porque Xunxê é maior que a pedra, filho. É. Jesus Cristo, filho. E o nego de quando tava no cativo, com muita chibatada, viu, meu filho? Ah, é, pai? Mas o nego arpendeu com chicote, filho. E o negro era maior do que qualquer chicote, filho. Nossa. E de podia já agradecer. De sim, filho. Foi uma boa lição foi uma lição que ficou boa porque o senhor a tornou útil, né? Pai João. São as frutas benditas das cachoeiras, graças a Deus. Nossa. Graças a Deus. Pai João. O senhor está me ouvindo bem? Graças a Deus, meu filho. Isso não, filho. O nego faz um escutador assim, chefe. Tá bom. Então a gente estava falando que às vezes a dor ela vem na vida da gente, mas é importante que a gente se coloque na predisposição de transformar a dor num aprendizado útil. Vixe, filho, de tudo já tem um sentido, filho. Quando se enche mesmo, já aceita o sentido da vida, filho. Já não é de pensando de do mal que se enche vai de alcançar o bem, filho. De o bem já tem uma vibração, de o mal já é a falta dessas vibrações, né, filho? Graças a Deus. Já pode de fazer o aprendedor, filho, que já é preciso de buscar de o espírito das coisas, filho, para já depois de aprender as coisas do espírito, né, filho? Sim. Juntou-se, filho, de um espírito de da coisa que lhe provoca de uma dor. De um ensinador para se encher. De para que vossas vibrações possam se modificar, de dando um sentido maior a todas as vossas ações, né, meu filho? Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. De é do sentidor pensador e fazedor. De do pensamento, do sentimento e da ação que Xunxê gera, meu filho, que o seu universo vibra, né, filho? As coisas de dentro e fora de Xunxê vão se manifestando em amor e doce, de conforme a sua própria dualidade, né, filho? Busca já a vossa individualidade, meu filho. Busca dentro de Xunxê onde o Cristo brilha, filho, e Xunxê já alumiará toda a vossa volta, de dando o sentido certo à vossa vida. Porque é das vossas escolhas que de o vosso universo vai se mover, filho. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, graças a Deus. Louvado seja. Pai, eu estou tendo a ideia aqui de pedir para o senhor explicar uma frase que diz assim: é preciso que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. De como já chuva, filho. Já é necessário que a de chuva caia e para os vejos até as tempestades, para que se de alivie os estados vibratórios que de foi criado e de uma nova de força possa vir, né, filho? Juntou-se, filho. Se show de vossa vibração de gera um escândalo, filho. Aí de chunchê, né, meu filho? Mas o escândalo de foi necessário, filho, para que se chegue. Isso. O senhor, eu parei, eu parei. Um escândalo de vem pela poxa de graças a Deus, pai. Ô pai, eu parei. Louvo. Seja nosso Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus. Seja nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus. De todas as coisas e vem de participar, né? Ô pai João. Para sempre será de louvado, né, filho? Sim. É. Porque é de a presença divina nesse universo. De todos os males e como de os escândalos, né, filho? De vem pela vibração de criadas e acumulada por cada um de vós, né, filho? de como já sim, é o acúmulo, filho, de das cargas de magnético e energético, de que vão de acabar de derramar, para aliviar todos os climas da Terra, né, filho? Já sinto meio escândalo, ué, de um desaguar de forças, filho, que ai daquele que o criou, mas graças a Deus que se manifesta. Porque, filho, já assombração escondida, filho, já é mais perigosa do que quando ela se manifesta, né, filho? Eita. Já tem uns que falam, filho, que quanto mais reza, mais assombração parece, né, filho? Graças a Deus, né, filho? Graças a Deus. De escondida é mais perigosa, né, filho? E aí, daquele que fez essa assombração, o que que parecia, né, filho? Mas foi necessário para de que pudesse ser curado. Aí daquele que faz a dor na chefe, aí a dor já é o alerta de para de buscar um equilíbrio, né, filho? Aí sim. Daquele que gera dor, se no seu semelhante, filho. Mas bendita é essa dor que traz uma elevação de sentimento, né, filho? Nossa. Graças a Deus. No começo, Pai João... Nessa hora, bendito e sagrado, esse negro de roga, nosso Senhor Jesus Cristo, quem viaja até nós, os seus cavaleiros de luz, em favor dessa proja, né, meu filho? Sim. Em favor dessa proja. Estamos precisando, viu, Pai? Quando... Graças a Deus. Quando o senhor falou que... Já de interferência tá muita, né, filho? Tá muita interferência. O Cristo de Deus vai enviar até nós os cavaleiros de luz, filho. E os cavaleiros de Ogum, os cavaleiros de Oxóssi, os cavaleiros de Xangô. Se formando de um círculo de luz em favor da nossa prosa, filho. Nossa. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Salve a força das cachoeiras, graças a Deus. Salve. Salve a força das pedreiras, graças a Deus. Salve. Salve a força das matas virgens, graças a Deus. Graças a Deus. Saravá todo o povo de Umbanda, graças a Deus. Saravá, Umbanda. Já deu uma melhoradinha, né, meu filho? Meu Deus do céu, olha que melhorou mesmo. Então, Pai João, quando o senhor começou a falar... Já a luz deu que o Senhor Deus faz. É que eu ainda não tenho condição, viu, Pai João? Senão eu preferiria mesmo pegar um avião e conversar com o senhor aí pessoalmente, viu? Que Deus permita que um dia a gente possa... Em cada de momentos, de um formar de energia, essa energia se transformar em força. E de conforme a vontade de Deus Pai, filho, se você terá as condições necessárias a cumprir a vossa missão, filho. Para essa missão, filho, nada... absolutamente nada te faltará. Graças a Deus. Pai João, que assim seja. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. No começo, quando o senhor começou a explicar sobre o escândalo, que era necessário que venha, daí cortou tudo, eu gostaria de pedir que o senhor visitasse desde o começo, se é necessário, por exemplo, que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vier... parece que existe contradição, mas não existe, né, Pai João? O senhor está ouvindo? Aí, pronto. Não, filho, já é necessário que um desaguar de força já aconteça, né, filho? Uhum. Mas já é daquele que gerou essa necessidade, filho. Porque ele já está gerando dentro de si, né, filho? Se você está ouvindo o nego, filho? Sim, estou ouvindo. Pode falar. Você está ouvindo o nego, meu filho? Estou ouvindo, sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Sim. De toda a necessidade do desaguar de uma força, filho. De nasce da criação de dessa força, né, filho? Uhum. De todos os íons que vão se unindo. De necessários. De todas as... De como uma tempestade energética, né, filho? Uhum. de se ela é necessária, porque já alguém gerou isso, né, filho? E aí daquele que gera dor, filho, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Graças a Deus. Entendi. Então, é... escândalo... Senhor. Pode falar. Graças a Deus. Graças a Deus. O nego de falar assim, um chefe, quanto de marcha aproxima, e a mudança energética do dia para o dia, né, meu? Da noite para o novo dia. Demais de pesadas vão ficando as vibrações, filho. E o nego de Gardeste a oportunidade, filho. Uhum. E o nego retorna a falar com o Xunxi no momento mais de prestígio e adequado, né, filho? Tá bom, tá. Pai. Fecha a proja, filho. Se vai de xelonga, né, filho? De com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. E o nego de pede a licença à voz. Sim, senhor. Se para descansar o aparelho, viu, filho? Tá bom, tá. Pai João. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Que Deus te abençoe, filho. Sim. E a força de bendita que vem de Deus Pai, Deus Filho, de na unidade do Espírito Santo, de traga assim a tranquilidade, moço, de a serenidade de onde nosso Senhor Jesus Cristo vibra, viu, filho? Sim, senhor, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Saravá os pretos velhos. Adorei as almas. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João para trabalhar. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João para trabalhar. Só quero agradecer a senhora realmente de coração por ter aceitado esse convite, e através da senhora tantas portas se abrirão com a permissão de Deus. E com o respeito que eu carrego no meu coração com esse trabalho que eu faço, e que então a senhora possa ser esse marco de muitas outras realizações através da senhora, da Umbanda que a senhora conhece e cultua com tanto carinho igual a senhora passou pra gente nesse áudio, viu? Obrigada, meu filho. Graças a Deus, que assim seja então, e até breve, tá? Até breve.